fez o universo e conhece até do avesso toda a criação. E não há força no mundo que ameace o seu governo, sua posição. Ele é senhor sobre tudo e não depende de ninguém. Poderoso e soberano, força igual não tem. E quem sou eu pra contender com esse Deus? Os exércitos da terra, com toda a sua força, não pode lhe abater. Nem o poder da ciência consegue desvendar a grandeza desse ser. Subjuga céus e terra e tem toda a autoridade. Não divide sua glória, soberano é. E quem sou eu pra contender com esse Deus? Quem sou eu pra não acreditar na existência desse ser? Pra subestimar tão grande força e poder? Quem sou eu, mero pecador? Quem sou eu, tão frágil e dependente do autor da criação? Simplesmente barro moldado por suas mãos. Quem sou eu, simplesmente adorador? Não pode lhe abater. Nem o poder da ciência consegue desvendar a grandeza desse ser. Subjuga céus e terra e tem toda a autoridade. Não divide sua glória, soberano é. E quem sou eu pra contender com esse Deus? Quem sou eu pra não acreditar na existência desse ser? Pra subestimar tão grande força e poder? Quem sou eu, mero pecador? Quem sou eu, tão frágil e dependente do autor da criação? Simplesmente barro moldado por suas mãos. Quem sou eu, simplesmente adorador? E quem sou eu, simplesmente adorador?